Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Todo mundo está feliz com o Senhor? O que passou essa semana com a graça de Deus? Aqui na frente, todo mundo está bem? E ali no Bemervald, desculpe, ali atrás. Está todo mundo bem aí? Amém. Daqui a pouco alguém estava preocupado que não ia caber mais as pessoas, né? Mas quando sabe que Deus vai dar um jeito? Nosso Deus é grande. Alguém diz, não, mas pode ir para 2 cultos, 3 cultos, pode. Ou Deus pode nos dar um espaço mais amplo também, né? Amém. É muita alegria, hoje à noite, a gente estar na presença do Senhor, com muita expectativa. Quando vocês têm expectativas em Deus? Eu tenho, eu sei que nós temos um Deus que ele vai além do que nossa expectativa. Ele vai além. E... Eu fiquei muito feliz vendo o irmão Zenga Marinalva aqui conosco hoje à noite, de Londrina. Deus abençoe vocês. Eles são homem e mulher de fé, que Deus tem levantado algum tempo já em Londrina, feito uma obra tremenda na vida deles, na família deles, e onde eles, pela fé, enxergaram em Deus um bairro que precisou de Deus. Um bairro que estava na mão de outro, mas eles falaram, não, este outro não é meu Deus. Meu Deus vai dominar este lugar, com seu amor, sua graça, e houve libertação, houve salvação. E, mozinho, vem rapidinho aqui, bem rapidinho, só dar uma saudação aqui e contar um pouquinho, só um pouquinho, né? Senão ele fica a noite inteira aqui, porque Deus fez muita coisa na vida dele, mas são preciosos. Amém, boa noite, gente, que alegria estar nessa igreja, podendo ouvir um grande homem de Deus, pastor Tomás, que a gente se conhece desde 91, 92, quando eu cheguei na Igreja Nova Aliança. Eu já tive o privilégio de conhecer esse grande homem de Deus, e eu e minha esposa estavam ali comentando como que privilégio nós temos de estar aqui para ouvir esse homem. Vocês são privilegiados, amém? Como o pastor Tomás disse, que nós entramos num lugar que o diabo disse que era dele, mas Deus nos enviou lá, não é, para resgatar aquilo que o diabo havia tomado. Então, há 19 anos a gente está num bairro ali na zona sul de Londrina, onde nós começamos com entrega de sopão e pão caseiro para 180 famílias. E por conta dessa entrega de pão e sopão, nós começamos uma célula. E hoje nós temos lá 45 células, onde em 2008 nós implantamos uma igreja ali debaixo da cobertura do pastor Davi. Pastor Davi, né, tem coberto as nossas vidas, nós temos caminhado, nós temos sido assistido por ele. Ele tem investido em nossas vidas. Por ele ter investido em nossas vidas, nós conseguimos, então, ser usado pela mão de Deus, não é? Então, hoje nós temos ali uma igreja implantada com 306 membros. E toda a liderança que está na igreja foram líderes treinados por ali, que saíram da favela. Alguns são... Tem um que foi ex, né, componente lá do PCC, não é? E hoje ele é um dos nossos supervisores, onde nós temos lá um trabalho DJ, depois de Jesus, não é? Com dependentes químicos, e está sendo uma benção. Deus nos resgatou, ou seja, Deus nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do Seu Amor, para que através das nossas vidas também pudéssemos resgatar outras vidas. E glória a Deus por isso, não é? Quantos podem aplaudir esse grande Deus, como vocês cantaram hoje? Meu Deus é grande. E quando estávamos cantando, eu estava me lembrando, peraí, se o meu Deus é grande num culto como esse, eu não posso sair da mesma forma. Eu tenho que sair daqui transformado. É ou não é? Transformado, porque o meu Deus é grande. Nós estamos tendo um encontro com um Deus grande, que muda, que transforma, que liberta. Amém? Quantos têm prazer de estar nesse lugar, ouvindo a palavra de Deus, através desse homem de Deus? Dê um glória a Deus bem forte. Falo mais ou não, pastor? Se deixar, eu vou pregar. Obrigado, gente. Um carinho, um abraço. do nosso pastor lá de Londrina, pastor Davi, pastora Mônica e toda a liderança. Amém? Tamo junto, caminhamos junto, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Uma outra hora eu venho aqui para, quem sabe, né, a convite dos pastores aqui, dos pastores de vocês, eu venho para pregar uma palavra. Amém? Se Deus quiser. Tá certo? Amém. Olha eu me convidando. Deus abençoe vocês, viu? Amém, já está convidado. Já está convidado, meu querido. Aleluia. Quem foi abençoado? Não, eu gosto disso, gente, porque são amostras grátis da obra de Deus. Amém? São amostras vivas, reais. A Bíblia diz que nós somos cartas vivas. Amém? Irmão Zenga falou uma coisa muito interessante que me tocou também. Eu tinha um pouco antes disso, enquanto nós estávamos louvando o Senhor, eu senti o Senhor derramando graça sobre esta igreja. Eu senti o Senhor derramando uma graça especial sobre esta casa. E eu fiquei feliz porque tem um número tal de pessoas e que se amam, e Deus ama vocês. Olha para a pessoa ao seu lado, bem nos olhos da pessoa, e diga: Jesus te ama muito. E diga: e eu também te amo. Pelo menos estou tentando. Não é já. Agora, veja bem. Deus ama. Deus está agindo na vida de cada um. Mas uma coisa que eu percebo acima de tudo: sem a graça dele, nada é feito. Diga, faz assim comigo. Sem a graça dele, nada é feito. Nada é feito. Mas há um mover de Deus que está neste lugar, não só neste lugar, sobre toda a face da terra. Aqui em Joinville, em muitas e muitas outras congregações, Deus está agindo, Deus está movendo. Mas eu fico feliz da vida porque Ele está agindo aqui também. E eu senti no Senhor dizendo que há uma graça especial sobre esta casa. Eu vi pela graça do Senhor vida chegando ao Senhor. Gente, esta igreja vai crescer. Eu não estou falando isso de boa vontade, de pastor está com assim, boa vontade. Não, eu sinto pelo Senhor que esta igreja vai crescer. Esta igreja vai crescer não somente em número de pessoas. Amém? Amém, gente? Amém, Dini. Amém, Patrícia. Esta igreja não vai crescer só em números. Mas esta igreja vai crescer em profundidade de pessoas que conhecem o coração de Deus. Esta igreja vai crescer no mover onde há uma liberdade do Senhor para trazer vida e libertação. Eu vejo esta igreja como aquele tanque de Bethesda, onde as águas eram agitadas e quem entrava primeiro era curado. Só que Jesus está dizendo: aqui não é quem é primeiro que está curado, aqui todos que vão entrar vão ser curados. Aqueles que vão entrar onde eu movo, diz o Senhor, eu vou agir, diz o Senhor, e vou agitar as águas. Há um fluir de Deus neste lugar. E aquilo que Deus fez, está fazendo lá em Londrina, uma bênção muito grande, Ele vai fazer muito mais, viu, querido? Amém. Prepare-se. Tem mais. Tem mais. Muito mais. Mas aqui também tem mais. Diga comigo: glória a Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos hoje à noite uma palavra que eu creio que Deus realmente colocou no meu coração. Sobre, graças a Deus, talvez o irmão vai ter que me ajudar, porque não sei se está correspondendo. Mas eu queria falar sobre o nosso libertador. Diga comigo: o nosso libertador. No Salmo 18, versículo 2 diz: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre forte. Ele é fortaleza, libertador. Ele é rocha, fortaleza, libertador, rochedo, refúgio, escudo e poder e torre forte, torre alta. Nosso Deus é tudo. Diga comigo: Ele é tudo. Mas eu quero destacar que Ele é o nosso libertador. A gente pode lembrar, lembrar não, se alguém está lembrando isso, é porque você está muito velho. Mas em 1888, dia 13 de maio, através da Lei Áurea, a liberdade total e definitiva finalmente foi alcançada pelos negros brasileiros. Esta lei, assinada pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, abolia de vez a escravidão em nosso país. Então, eu sei que, por mais que isso tivesse sido feito, foi feito, ainda passado muitos e muitos e muitos, muitos anos, ainda tinha enclaves de pessoas escravizadas. Ainda tinha pessoas que não sabiam que já estavam realmente emancipadas, viviam escravizadas. E ainda hoje existe em alguns lugares escravidão no Brasil. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas eu quero dizer uma coisa. Existe uma escravidão muito pior do que a escravidão natural de uma raça sobre outra, de uma classe sobre outra. Existe uma escravidão que é muito pior. Todos nós éramos escravos do pecado. E a palavra do Senhor diz em Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou, Jesus, dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Gente, Jesus é o nosso libertador. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Interessante também, não deu para caber direitinho no slide, porque as letras são pequenas e não consegui ampliar, mas o reino de Deus traz libertação. O reino de Deus, o Pai Nosso é muito conhecido, por mais que não dê para ler certinho, talvez até dê, né? Mas Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também, nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Teu é o reino. Livra-nos do mal. O reino de Deus. Estamos orando. Quantos têm orado para que viesse o reino de Deus? Quem tem feito esta oração? Senhor, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Não aquela pessoa que orou, Senhor, venha o teu reino, seja feita a minha vontade. Não, não é isso. Seja feita a vontade do Senhor. A liberdade, gente, teve preço. A liberdade teve preço. Jesus teve que ir à cruz. Jesus precisou pagar este preço. A nossa liberdade não foi barata. E nenhum que está aqui, nem você, nem eu, nem ninguém aqui, teria condições de pagar para salvar ninguém do pecado. A liberdade teve preço. Jesus foi à cruz. Ele levou os nossos pecados. Ele levou os pesos que a gente carregava, as dores, os vícios, a culpa, o medo. Ele venceu o diabo e ele venceu todos os demônios. Ele venceu a morte e ele venceu o inferno. Quem pode dizer glória a Deus? Manda uma salva de palmas para Jesus, porque ele está merecendo. O sangue de Jesus tem poder. A gente cantou isso agora há pouco. O sangue de Jesus é mais poderoso do que qualquer outra força. E você pode me mostrar uma pessoa amarrada totalmente pelo vício, pelas drogas, pela bebida, seja o que for. Hoje em dia podemos dizer pela pornografia, por outras coisas que viciam, talvez mais ainda. E essa pessoa tentou tudo para se livrar e não conseguiu. Mas o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder para limpar nossa mente, para limpar nosso coração, para quebrar as correntes, para nos dar a liberdade. Aleluia. Quem pode dizer glória a Deus? Livres, emancipados. Romanos 8, versículo 1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo. Antes de estar em Cristo, a gente estava condenado mesmo. Quem tem certeza que você estava condenado? Mas quando a gente entra na presença de Deus, e a presença de Deus entra na gente, e Jesus vem morar em nosso coração, e nos entregamos para Ele as chaves, a escritura definitiva: aqui, Senhor, está a minha vida, meu coração, meu tudo, eu te entrego tudo, Senhor, e eu confesso que Tu és Senhor e Salvador da minha vida. Daquele momento em diante, ao crer nele, Ele passa realmente a nos libertar de toda a condenação. E o restante, o versículo seguinte diz: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida te libertou, me libertou da lei do pecado e da morte. Agora, a palavra do Senhor diz que nós temos que permanecer livres. Gálatas 5, versículo 1 diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Uma vez que Ele nos tirou da prisão, uma vez que Ele quebrou as correntes e nos deu essa liberdade, a Bíblia diz: permaneçam firmes na liberdade. Não se deixe enredar de novo com aquilo que te enredava e voltar a ser escravo. Não, nada disso. Mas fiquem no Senhor. Fiquem, porque nele está a nossa liberdade. Jesus é o nosso libertador. Em João, capítulo 8, versículo 32 e 36: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Conhecerão, quem aqui pode dizer: pastor, eu lembro o dia que eu conheci a verdade? Quem pode dizer? Eu lembro um dia, o diabo antes falava um monte de mentira para mim, dizia que você não presta, você nunca vai sair dessa, você está amarrado, não tem jeito. Mas uma vez, um dia, você escutou a palavra: Jesus liberta, Jesus perdoa, Jesus transforma, e você creu. E a palavra do Senhor diz que conhecereis a verdade vos libertará. Versículo 36 diz: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Diga comigo: de fato, eu sou livre no Senhor. Graças a Deus. Ajuda, por favor. Ah, passou. Passou. Obrigado. Não sei, tá. Um negócio que não está legal. Mas Jesus é legal. Quando sabe que nosso Jesus não é como esses instrumentos de tecnologia, né? Amém? Jesus é o nosso libertador. Colossenses 1:13. Inclusive, o irmão Zenga citou este versículo agora há pouco. Diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor. Ele nos tirou de um reino e nos levou para outro reino. Lá em Londrina, Ele pegou todo um bairro, toda uma favela, que estava dentro de um reino do inimigo, e tirou e colocou no reino do Filho do Seu amor. Quantos de vocês têm parentes que você está orando por eles, para Jesus salvá-los? Quem está orando, orando, orando mesmo, crendo que Deus vai te salvar, vai tirar daquele outro reino e trazer? Quantos têm vizinhos que você está confiando que Deus vai salvar os vizinhos? Quantos de vocês creem que Deus pode fazer um reavivamento no meio da sua vizinhança? Tem crer? Não está crendo? Pode acontecer? Vamos onde? Nova Brasília. Nova Brasília, aqui pertinho, né? Então, se Deus abençoa lá, abençoa aqui, né? Quantos de vocês creem que no seu bairro Deus vai poder agir e trazer uma grande libertação? Eu creio isto. Eu creio isto. Eu creio que Deus está levantando, gente, uma fé no coração do seu povo, uma fé para criar focos de libertação. Eu creio que Deus vai levantar focos através do GPS. Deus vai levantar focos de libertação onde as pessoas, seus vizinhos, vão poder vir e serem tocados pelo Senhor. Eu creio isto. Deus vai agir. Deus vai agir. Eu creio. Diogo está crendo. Deus vai fazer isso. Pode ganhar todo aquele lugar que você mora? Já começou a evangelizar? Vai? Vai, não me dizer. Vai, porque Deus vai estar contigo. Deus vai estar contigo. Tem um pessoal ao seu lado aqui que pode ajudar. Você diz, ó, vamos lá em casa, vamos evangelizar. Vamos trabalhar. João Carlos, Deus pode agir onde você mora? Ele pode? Jorge, ele pode agir? Pode. Aleluia. Gente, o nosso Deus é tremendo. Ele nos libertou e Ele quer libertar as pessoas ao nosso redor. Jesus é o nosso libertador. Aleluia. Em Atos 3:38 está escrito: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e com ele, como ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Deus ungiu a Jesus para fazer o bem e fazer a cura e libertar as pessoas oprimidas. Eu creio que nesses dias o Senhor está derramando uma unção sobre esta casa, uma unção de libertação. Eu creio isto. Deus está derramando um azeite, um azeite de unção sobre cada vida, cada família. Eu creio que urge que a gente saia da nossa casa pela fé. E que a gente creia que onde a gente vai pisar, a presença do Senhor vai junto. Eu estou crendo que Deus vai usar as suas vidas como emissários do reino de Deus. Olhe bem nos olhos do vizinho e diga: você é um emissário do reino de Deus. Muita gente carente, muita gente pedindo, procurando por ajuda. Agora, nós fomos libertos de quê, gente? E que estão, alguns de nós fomos libertos de muitas coisas. E tem alguns que estão aqui hoje à noite, muitos que precisam de libertação ainda em muitas áreas das nossas vidas. Nós fomos libertos de enfermidades. Mas, gente, eu creio que nós vamos ver, mesmo neste ano de 2016, tremendas curas da parte do Senhor. Porque nosso Deus é o Deus que cura, nosso Deus que liberta, o nosso Deus que muda, que faz o milagre. Eu creio isto. É um Deus que liberta da enfermidade, é um Deus que liberta das dores. É um Deus que liberta do pecado, é um Deus que liberta da culpa e da morte. É um Deus que limpa realmente o nosso coração e Ele dá uma nova página branquinha, novinha, para escrever uma nova história. É um Deus que liberta dos vícios. É um Deus que liberta dos hábitos. Quantos já foram libertos de alguns hábitos que você se envergonhava por aquilo? Levanta a mão. Quem já foi liberto de hábitos? Quantos creem que nosso Deus ainda vai nos estar libertando? Eu creio isso. Ele está libertando e tem libertado de mágoas. Há muitas pessoas doloridas. Há muitas pessoas que sofrem mágoas e dores lá dentro do coração por causa de ofensas do passado. Quem sabe situações da vida, talvez desde a infância. Dores que machucaram tua alma, teu coração e teu corpo. Mas em nome do Senhor, Deus está chegando. O Senhor Jesus está vindo para curar e libertar. Tirar, e isto cabe a gente também liberar o perdão. Quando ele cura a mágoa, também é para a gente liberar o perdão, perdoar aquela pessoa que fez o que fez, ou que deixou de fazer o que deveria ter feito, e liberar o perdão. Perdoar os pais ausentes, perdoar os pais abusivos, perdoar a falta de pai, perdoar tudo isso que pode acontecer, mas liberar o perdão. O legalismo eu coloquei porque é importante. Tem muita gente que vive preso por causa de religião. Então, a religião diz isto, isto, aquilo, isto, aquilo, e a pessoa vive dentro de uma caixinha. de não é 10 mandamentos, é 10.000 mandamentos, e não sei o quê, e não se mexe para cá porque tem um mandamento, e nem para lá. Tem igrejas que se baseiam nisso, gente, mas nosso Deus é um Deus que traz uma libertação. Ele nos liberta, e não precisamos mais ter essa preocupação, estou ou não estou fazendo certo, não. Nosso coração agora está receptivo ao Rei da Glória. E nós não vamos querer magoar o coração de Deus, não vai ser por imposição legal, mas vai ser por uma espontaneidade da graça de Deus. Opressão maligna. Nosso Deus está libertando pessoas. E eu creio que neste ano nós vamos ver pessoas que estavam oprimidas, de diversas maneiras, sendo libertas. Quem conhece alguém que precisa de libertação na parte espiritual de uma opressão? Né? Isso pode ter várias formas, pode ser uma compulsão, pode ser uma insônia, pode ser uma depressão, pode ser um transtorno bipolar. Tem muitas coisas que podem afetar uma pessoa de diversas maneiras. Mas gente, eu creio em um Deus que pode curar e libertar de todas estas e mais coisas. Ele pode curar a parte física, a parte de desequilíbrio químico, ele pode curar a parte espiritual, ele pode curar a parte psíquica, ele pode curar tudo. Nós temos um Deus completo. Diga comigo, amém. Se você crê, né? Se não, não diga nada. Nós temos um Deus que cura de traumas. Nós temos um Deus que cura de medo. Ele liberta-nos de traumas, de medo. Tem gente que de vez em quando a gente encontra que vive a vida inteira quase por baixo de um peso de medo, de um trauma que sofreram em algum momento. Mas Jesus vem, ele tira aquele peso e aquela pessoa é libertada. É um Deus que tira, que liberta de temores. É um Deus que liberta das ansiedades. Aleluia. Eu falei em cima sobre os vícios. E eu estou lembrando de casos difíceis. Quem já viu uma pessoa que tinha um caso muito difícil de vício? Parece que fazia de tudo, não resolvia. E eu estou crendo que, gente, que nós vamos ver pessoas chegar e dizer o seu testemunho, que foram libertos de vícios totalmente, eu creio. De bebida, eu sinto, Deus vai levantar pessoas e totalmente livres. Eu me lembro, lá no norte do Paraná, que a gente morou muitos anos, tinha um açougueiro, trabalhava no frigorífico, aliás, um rapaz que, ele era pau de água, ele vivia na rua, na sarjeta, ele acordava de manhã na sarjeta, e ele não conseguia nunca vencer a bebida. E ele veio nos cultos e veio, e a gente orou por ele, e voltava. Mas um dia, eu me lembro, ele veio, e não sei, naquele momento, de alguma forma, Jesus tocou, e ele pegou na mão de Jesus pela fé. E daquele dia em diante, nunca mais bebeu. Casou-se e virou pai de família. Hoje está na glória. Um dia eu quero encontrar com ele, dar mais um abraço, né, na eternidade. Aleluia. Mas o que Jesus fez na vida dele é precioso demais. Vamos voltar aqui embaixo. Jesus quer nos libertar da mesmice. Gente, às vezes eu aguento muita coisa, mas às vezes quando eu olho no espelho eu vejo eu mesmo de novo, do mesmo jeito. Às vezes dá um desânimo. Quem já teve isso? Né? Você de novo, cara, né? Você não leva jeito. Gente, Deus vai nos libertar da mesmice. Amém. Deus vai nos dar condições para mudar, para transformar. Deus vai nos libertar do tédio. Deus vai nos livrar da mediocridade. Deus vai nos livrar da mornidão. Deus vai nos libertar. Eu creio isso. Eu creio. Ele vai nos libertar do sono. Ninguém está dormindo agora, né? Amém. Ele vai nos libertar da indiferença. Ele vai ter um povo que se sensibiliza pelas necessidades ao redor. Amém? Deus vai ter um povo que tem um coração sensibilizado para saber e amar as pessoas ao nosso redor como a gente ama o Senhor. Condições para a gente participar desta libertação. A primeira condição que eu coloquei aqui, que eu acho importante, é a graça de Deus. Neste ano de 2016, nós vamos ter um encontro com a graça de Deus, gente. A graça de Deus não é libertinagem, não. Tem muitos pregam por aí hoje em dia, especialmente nos últimos 5 anos para cá, talvez, que a graça de Deus é liberdade para você fazer, aprontar e fazer tudo que der na cabeça. Isso não é graça nenhuma. Isso chama-se libertinagem. Porque a graça do Senhor, a Bíblia diz que nos dá condições para vencermos e vivermos uma vida santa que agrada a Deus. Amém. A graça de Deus não é uma desculpa, não é também uma autorização para fazer errado. A graça de Deus é liberdade em Cristo para fazer vontade de Deus. Primeiro a graça, vamos ter um encontro com a pura, verdadeira graça de Deus. Depois nós vamos ter uma obediência, depois vem a obediência da fé. A fé é a resposta da graça. Quando nós temos um encontro com a graça de Deus, o resultado é que a fé brota em nosso coração. Nós ouvimos a palavra, e a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra de Deus. E o nosso coração vira um coração mais tenro, contrito, quebrantado. Isto é o resultado da graça. E a gente obedece pela fé à vontade de Deus. Em 2 Crônicas, capítulo 7, 14, diz: se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Quantos creem que o Brasil poderá ser salvo? Quantos creem que esta nação é amada por Deus? Eu amo o Brasil. Mas eu não amo a corrupção. Eu amo o Brasil. Mas eu não amo a politicagem. Eu amo o Brasil. Mas eu não amo o egoísmo. Eu amo o Brasil. E eu creio que meu Deus há de transformar desde o coração para fora. Amém? Eu creio. Eu vi uma coisa muito triste. Que daqui a poucos meses... fevereiro? 17? Hoje? Janeiro. Neste mês de janeiro, dia 17, vai ter a primeira marcha para Satanás no Brasil. Sempre teve marcha para Jesus, agora vai ter marcha para Satanás. E ouvi falar que 3 estados brasileiros já estão dando apoio. Parece que vai ser em São Paulo. E tem bruxo e tem pessoal que vem não sei de onde, até outros países aí para... E eles querem matar... Assim, não que eles vão fazer, mas eles vão fazer isto para que morra certos pregadores famosos que a gente podia citar sem ser o caso. E eles estão a favor do casamento homoafetivo, eles estão a favor do aborto, eles estão a favor de várias e várias coisas que a gente toma outra posição, biblicamente. Mas eu creio, gente, que eles vão ser vergonhados. Eu creio que vai cair por terra. Porque maior é o nosso Deus. Eu não me preocupo quando o inimigo está se esperneando. Eu me preocupo quando o Senhor estende sua mão. Eu creio isto. Mas, gente, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, primeira coisa, neste ano, nós vamos conhecer um tempo de quebrantamento na presença do Senhor. É tão precioso. Quem já viu quebrantamento? Eu me lembro uma vez, estávamos adorando e louvando o Senhor, e a Lani, do Ali, e ela está ali, ela está na classinha, né? Da Anne, do Ali. A Lani estava aqui na frente, ninguém mandou ela fazer aquilo, mas ela se dobrou, se prostrou na presença do Senhor, com o rosto no chão, no meio do louvor. E ela tinha, naquela época, 4 aninhos, 5. E ela se dobrou diante de Deus. Ninguém mandou fazer isso. Alguém diz, não, é uma criança. Criança tem coração sensível. Gente, Deus vai nos dar um coração sensível. Deus vai nos dar um coração tenro, quebrantado. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Isto quer dizer deixar para trás aquilo que estava errado, e dizer, Senhor, a tua vontade agora, prevaleça na minha vida toda a tua vontade, não a minha, mas a tua vontade, venha o teu reino. Deus diz, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei o Brasil. Amém? Eu perdoarei seus pecados e sararei esta nação. E Deus vai sarar. Primeiro vem a graça, depois vem a obediência de fé, com quebrantamento e obediência. Depois vem a glória, a cura, a libertação, a salvação. Gente, os que os olhos não viram, que os ouvidos não viram ainda, nem subiu no coração do homem, a Bíblia diz o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós vamos ver sinais e maravilhas acima do que podemos imaginar, acima das expectativas. Eu creio. Se você crê, diga amém. Em Tito, capítulo 2, como se manter nessa liberdade? Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A graça traz salvação. Ensinando-nos, a graça ensina, que renunciando à impiedade, a graça ensina renunciar à impiedade, não libertinagem. E as concupiscências mundanas. Vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Aleluia! Esta igreja vai ter esta característica. Esta igreja vai ser conhecida como a igreja da graça de Deus. A graça de Deus, como está escrito ali, que nos leva, nos ensina, nos leva a ter uma vida liberta, uma vida pura, uma vida que busca Deus. E esta igreja vai ser conhecida como o lugar onde Deus vem e habita, onde a glória do Senhor se faz presente. Quem acredita nisto? Vai acontecer, já está acontecendo. Já está acontecendo. Agora o irmão vai me ajudar ali. Por favor, querido. Obrigado. Agora, ele está enviando a gente. O que é a palavra do Senhor? De graça recebeste, de graça dai. Então, agora ele está nos enviando também como libertadores. Ele nos libertou para a gente ser usado na libertação. Segura a mão do vizinho. Diga para ele: seja liberto, totalmente liberto, em nome de Jesus. Agora, pela fé, segura na mão do seu vizinho que não está aqui. Lá na sua rua. Pela fé, segura na mão dele. Diga: seja liberto, em nome de Jesus. Agora, segura a mão de uma pessoa doente. Uma pessoa que não tem condições próprias para se libertar da doença, mas pega na mão daquela pessoa e diga agora, em nome de Jesus, seja liberto, seja curado. Aleluia. João 20, 21, Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Obadias 21, no Antigo Testamento, o profeta Obadias, tem um capítulo só. No último versículo diz, salvadores hão de subir ao Monte Sião. Na outra versão diz, vitoriosos. Outra versão diz, libertadores. Hão de subir ao Monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Fechem seus olhos comigo. Eu creio que Deus está levantando nesta igreja libertadores, vitoriosos, pessoas que Jesus libertou e está libertando, e que Ele vai usar para libertar os outros. Eu quero perguntar nesta noite, quem está? Sim. Eu queria saber quem está conosco nesta noite, que os diz, pastor, ore por mim. Eu não conheço Jesus como libertador. eu ainda não entreguei minha vida a Ele. Mas hoje eu quero fazer parte deste povo que conhece a graça de Deus. Eu quero ser liberto. Eu quero que Jesus tenha a escritura definitiva do meu coração, da minha vida. Eu quero convidar Ele a entrar no meu coração. Quero que Ele seja meu Senhor. Se você está aqui, você nunca entregou sua vida a Jesus, mas hoje você diz, eu quero. Hoje eu quero entregar a minha vida totalmente a Jesus. Levanta sua mão e eu quero orar por você. Onde você estiver, levanta a mão. Se você diz, pastor, ore por mim. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero entregar a minha vida a Jesus nesta noite. Amém. Mais alguém. Deus está tocando o teu coração. Deus te ama, querido. Deus te ama. Mais alguém. Amém. Mais alguém. Deus está vendo cada vida nesta noite. E nós vamos orar para Deus agir realmente na sua vida. Se mais alguém diz, pastor, eu quero. Eu quero ter um encontro com Deus. Amém. Obrigado. Eu quero ter um encontro hoje à noite com Jesus. Eu quero ser liberto. Eu quero ser totalmente liberto. Eu quero que Ele seja Senhor e Salvador da minha vida. E eu posso convidar quem levantou a mão que viesse. Eu quero orar com vocês. Podem chegar isso? Pode chegar. Quem levantou a mão, pode vir bem rapidinho. Bem rapidinho. Pode vir bem rapidinho. Eu quero estar orando com vocês nesta hora. É um momento muito importante, um momento muito especial. Se mais alguém diz, pastor, ore por mim, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero conhecer Ele como o Senhor e Salvador da minha vida, você pode vir em nome do Senhor. Estenda sua mão para cá, gente. Diga comigo, gente. Diga, Senhor Jesus, nesta noite eu abro o meu coração. Diga para Ele, Senhor Jesus, eu preciso que o Senhor me perdoe, que me lave e que me liberte. Eu quero ser totalmente Teu, totalmente liberto. Eu recebo de Ti, Senhor, o Teu poder, o Teu amor, a Tua graça, que me livra, que me emancipa. Eu não quero ser escravo de mais nada. Eu quero ser Teu filho. Eu quero ser Teu, Pai. Em nome de Jesus. Diga comigo, Senhor Jesus, eu confesso, de hoje em diante, Tu és totalmente o Senhor da minha vida e de todas as áreas da minha vida. E diga, e eu creio no meu coração que Tu venceste a morte no meu lugar, ressuscitaste ao terceiro dia e hoje vives para sempre. Obrigado, Jesus. Tu és meu Senhor. Amém. Pode ficar de pé. Amém, gente. Alguém tem que dar um abraço neles, bem gostoso. Aleluia. Glória a Deus. A minha esposa tem uma palavra para compartilhar neste momento.